Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico e progressivo, todas as semanas na clareira da floresta com os druidas e os seus amuletos mágicos. Começámos a floresta desta semana com Uriah Heep, com a faixa Lady in Black. Uriah Heep na floresta, também a jeito de despedida a Ken Hensley, que nos deixou nesta última semana. Ken Hensley, teclista de Uriah Heep, mas era muito mais que isso, era também compositor, era o principal compositor da fase clássica de Uriah Heep durante os anos 70, também vocalista, também tocava guitarra e estabeleceu-se como um forte elemento de Uriah Heep, pelo menos até 1980, aí nesse momento decidiu sair do grupo infeliz com o rumo da música da banda na altura. Uriah Heep, uma banda formada em 1969, antes com outro nome, Spice, depois mudou o nome então para Uriah Heep, estabeleceu-se como um dos nomes mais importantes do rock britânico, entre um rock mais folk e um rock mais pesado, ao lado de nomes como Deep Purple, Black Sabbath, Queen ou mesmo Led Zeppelin. E é muito importante essa mistura de Uriah Heep, não é bem heavy metal ou proto-heavy metal, é hard rock, é folk, é progressivo, é isto tudo. Estivemos então em 1971 com o single Lady in Black, mas agora vamos até ao registro de 1972, Demons and Wizards, considerado o álbum que melhor resume todo o universo sónico de Uriah Heep, e vamos ouvir um tema verdadeiramente épico por parte do grupo britânico, chama-se Paradise the Spell, e é outra composição por parte de Ken Hensley. Ken Hensley, que dava a voz ao tema anterior, Lady in Black, aqui também é o compositor principal. Paradise the Spell, um tema que resume aquilo que é o som de Uriah Heep, para ouvir agora do registro Demons and Wizards de 1972, a faixa então Paradise the Spell, e o nosso adeus ao músico Ken Hensley, que nos deixou nesta última semana. sure I cast it well. I will light a fire kindled with desire. Thank you. Does have things beside your chest? Fire, a stove of silk with rubies in his nest. Fire, my love will burn it too. It isn't worth for it to go unheard. Never, Elder Elmer O'Glyer, who keep you fair. If you just mean no joke, fire, my love will burn it too. It isn't worth for it to go unheard. You guess the heart of my heart I kept for 2 years, which I left you this time, but you devour my hair. I'm old and bruised, but my fate is out of view. Fire, trickster, you be a grizzly dragon's tooth. Fire, my love will burn it too. It wasn't worth for it to go unheard. You guess the heart of my heart I kept for 2 years, which I planned for you this time, but you devour my hand. Oh, Daya, Daya, my love will burn it too. It wasn't worth for it to go unheard. Primeiro na Floresta Encantada, um verdadeiro épico por parte de Uriah Heep, mais de 12 minutos de rock progressivo com a faixa Paradise da Spell, um tema composto por Ken Hensley de Uriah Heep, teclista, mas muito mais que isso, muito instrumentista, tocava também guitarra. Aliás, o solo de guitarra que escutámos lá atrás é por conta de Ken Hensley, ele que nos deixou aos 75 anos na última semana. Entretanto, estivemos com T-Rex, os T-Rex de Mark Bolan, no registro Unicorn, lançado em 1969, o último trabalho juntamente com o percussionista Steve Peregrine Took, numa altura em que T-Rex era ainda Tyrannosaurus Rex. Mark Bolan, claro que ia seguir em frente e tornar-se num dos maiores ídolos da cena glam rock que ia tomar conta do rock britânico em meados dos anos 70, mas no início de carreira, Mark Bolan e juntamente com Steve Peregrine Took, esta dupla apresentava um som mais folk, também mais esperançoso na temática de letras, mas depois, a partir do momento em que Mark Bolan agarrou a guitarra elétrica, tudo iria mudar e Tyrannosaurus Rex iria passar apenas para T-Rex. Mas aqui então viagem até 1969 com a faixa Iscario, Tyrannosaurus Rex, no último disco a contar então com o percussionista Steve Peregrine Took, Mark Bolan, que já trabalhava bem de perto com o produtor Tony Visconti, que a partir de um certo momento ficou a produzir praticamente todos os álbuns de T-Rex, e vamos continuar na senda deste produtor e agora com um disco que está a celebrar 50 anos, The Man Who Sold the World, de David Bowie, um trabalho também muito próximo do produtor Tony Visconti, e vamos escutar a segunda faixa deste disco de David Bowie, All the Mad Men, uma faixa bem mais roqueira, neste período em que David Bowie ainda estava encontrar o seu som que iria ficar em pleno nos discos seguintes, Hunky Dory e também The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Aqui o regresso então a 1970, um registro que está a assinalar 50 anos, The Man Who Sold the World, é David Bowie, All the Mad Men. Send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town where the thin men stalk the streets while the signs stay underground. Day after day they tell me I can go, they tell me I can blow to the far side of town where it's pointless to be high, 'cause it's such a long way down. So I tell them that I can fly, I will scream, I will break my arm, I will do me harm. Here I stand, foot in hand, talking to my wall, I'm not quite right at all, am I? Don't set me free, I'm as heavy as can be, just my librium and me, and my EST makes free, 'cause I'd rather stay here with all. she found her footsteps failing, falling, falling from the sky, down from Bangor with her eagles, stepping out before her time. She did cry and she did fly. Sang a long way here and there to Swansea Bay. More and more the tides ran with it. Murder Mary come and gone, folded arms and Christendom, shield and molten falcon heads, and that face that didn't know. It's a long, long time. It's a long time. It's a long, long time to go. Then came Christmas moon, slowly, slowly crossing out the chimes, shutting out her father's women, broken women on her side. Give her, give, give her all she wants, safely with her. Primeiro, David Bowie na Floresta Encantada, All the Mad Men, para um disco que está a assinalar 50 anos. The Man Who Sold the World saiu em 1970. Entretanto, estivemos com The Soul of Patrick Lee, uma composição de John Cale e que surge no segundo disco vá da carreira pós-Velvet Underground de John Cale, Church of Anthrax, uma colaboração juntamente com Terry Riley. Aliás, o disco é apresentado como John Cale and Terry Riley. É um disco muito experimental, em que John Cale explora, juntamente com o compositor minimalista Terry Riley, uma série de soluções sónicas e melódicas, aqui muita exploração de fitas analógicas, por exemplo, mas aqui pelo meio do disco, que tem composições muito longas, podemos encontrar esta, The Soul of Patrick Lee, na altura um tema que passou muito, muito ao lado, porque caía aqui de paraquedas no meio deste registro de John Cale com Terry Riley, uma música que conta com a voz de Adam Miller, mas que em retrospectiva acaba por ser um ótimo momento pop no percurso de John Cale, ele que já tinha surpreendido no disco de estreia a solo, o álbum de 1970 Vintage Violence, onde de facto apresentou uma série de canções mais pop e mais leves do que o trabalho que tinha desenvolvido até então com os Velvet Underground, juntamente com Lou Reed. Em 1961, então, sai Church of Anthrax, John Cale, juntamente com o compositor minimalista Terry Riley. Pouco antes, John Cale tinha se evidenciado na produção do álbum de estreia dos Stooges, em 1969. Foi nesse ano que a banda de Detroit, com Iggy Pop à cabeça, lançou então o registro de estreia, com um som muito, muito intenso, muito abrasivo, guitarras muito fortes, muitas distorções, mas aqui pelo meio um tema que deveria dizer muito a John Cale na época, uma faixa bem mais lenta, com muitos drones, um tema que chegava aos 10 minutos, tem como título We Will Fall, e é na verdade um longo drone com a voz de Iggy Pop, e é essa música que vamos ouvir agora, talvez o momento mais exploratório dos Stooges no disco de estreia, com a intervenção também de John Cale aqui pelo meio. Vamos escutar os Stooges, We Will Fall, agora na Floresta Encantada. To see you. Yeah. Floresta Encantada com um verdadeiro momento exploratório por parte dos Stooges no disco de estreia em 1969, a banda de Detroit aqui com a faixa We Will Fall. Estamos mesmo na reta final da Floresta Encantada desta semana e para o fim fica um supergrupo, Blind Faith, um grupo que tinha dois elementos do Scream, Eric Clapton, o guitarrista, e também Ginger Baker, o baterista, e também Steve Winwood, que vinha dos Traffic. A ele juntava-se ainda o baixo de Rick Grash. Não estiveram juntos muito tempo, poucos meses, em 1969, deram o primeiro concerto em Hyde Park, em Londres, ainda muito mal ensaiados, mas foi em frente esse concerto. Fizeram uma tour por alguns países europeus, também uma tour pelos Estados Unidos, e lançaram apenas um disco em 1969, os Blind Faith, de Eric Clapton, Ginger Baker e de Steve Winwood, e também do baixo Rick Grash, para ouvir agora na Floresta Encantada, com a faixa Head to Cry Today. É um dos temas do único disco lançado por este supergrupo em 1969 e a fechar a Floresta Encantada desta semana, os Blind Faith. Forever and ever, not today will be one.